Ouço rádio pra cacete, o som em fitas cassete. R$2 disponível com os amigos. Não compre nosso sinal, sintonize, faça cópias, crie sua rádio, faça concorrência e ganhe dinheiro.